andrecedesmoral.com.br. Deixa ela dançar, mostra o que cê sabe que a turma vai analisar. Baile de favela tá rolando aqui pra turma. Escuta esse solinho, Yasmina bota com força. Yasmina bota com força. Bebe fica louca. Sentando malvada, só botadão e não para. Vem sentando malvada, devagarinho e não para. Vai sentando malvada, só botadão e não para. Vem sentando malvada, devagarinho e não para. Vai sentando malvada, só botadão e não para. Vem sentando malvada, devagarinho e não para. Vai sentando malvada, só botadão e não para. Vem sentando malvada, devagarinho e não para. Assim, o parceiro, abre a mala e solta o som, vai, vai, estourou esse verão.